tá de volta em nova dimensão, ascensão de preto doido. Aí racista, não, não fique fora mina, ninguém discrimina, ideia aqui conjumina. Minha rima tem que ser mais poderosa do que Citotex. Na hora da paulada, não esqueça, seja um tex. Ignorância morre, inteligência cresce. Meu pivete ali na creche, faça uma prece. Quero ver ele crescer, virar mestre. Considerado como eu sou no rap. Na zona sul, na zona oeste, na zona norte, aliados lá do leste. Pep legal não dá boi pra pilantra que dá bonde. Daqui pra frente vacilou com Miguel Cabonque, Ciprong, destilado King Kong, huh. Raciocina estiloso tipo Gandhi. Para frente sempre avante, um minuto, um segundo é importante. Pode acreditar, talvez a última chance. Original, normal, que você me diz aqui. Original, normal, que você me diz aqui. Mano, original, normal, que você me diz aqui. O papo original, normal, que você me diz aqui. Mano, o papo é cabuloso. Diariamente a gente se defende com unhas e dentes. Outros conquistam espaço descarregando o pente. Frequentemente a gente troca ideia e vai pedindo paz pra quem procura guerra. História velha é achar que a vida é da hora. Sem trampo, fudido e pedindo esmola. Poder eu também quero, mas não sou zoiudo. Tô ligado, pouco com Deus é muito. Vagabundo come ovo e arrota presunto. Homem sem palavra vale menos que defunto. O tempo passa, atitude, muitos tem menos. Visto um traje de responsa pra voltar no tempo. Jaco de camurça, calça, Yves Saint Laurent no meu rolê. Volto só amanhã, onde eu chegar sou bem chegado. Muito considerado, não pelo que visto, mas sim pelo que falo, claro. Proceder, guiar meus passos, tô educado. Guerrilheiro de responsa, homem de aço. Os cabaço, o cachorro morto tá nativa. 2001 DMN, se liga. Original, normal, que você me diz aqui, mano. Original, normal, é cabuloso aqui, mano. Humildemente falo, talentoso sei que somos. Criatividade sobra, matemática tô fora. Meu negócio é história, geografia e jogar bola. Primeira namorada, conquistada na escola. Uma prosa sobre o preço do sucesso, envolvendo dinheiro, mulher e sexo. De certo você sabe de onde o nosso povo vem e o valor histórico que ele tem, pois bem. Tem gente que acha nosso valor no dólar, algumas moças no tamanho da nossa pistola. Maluco chora e diz que a preta é show de bola. Depois que usa tamuxa, ele joga fora. E agora José, tô cheio de mulher no pé. Mais 80% dessas fulanas tão pensando, maluco, que eu sou a boa. Marcão o cão, demônio da garoa. No meu sucesso, ninguém pega carona. A pampa, maluco, eu tô a pampa. Do vacilo de canalha que se apaixona por essa fulana, que só cola em preto atrás de fama. Esbanja sensualidade, maluco, engole. Uma paquita na garupa, fazer ibope. Pus lock, é prato cheio, mais um cu de burro e meio. Cururu que tá desonrando os pretos. Original, normal, que você me diz. Popstar de favela, de gente banguela. Se fico bem louco, deito e já era. Não será mera coincidência se você achar que o que eu falo não tem pé nem cabeça. Não é. Não será mera coincidência se você disser que a polícia tem competência. Aí não. Minha natureza é mesmo assim. Emoção barata não basta, não é pra mim. Tento ser objetivo, tenho medo de ser repetitivo. Tipo LP riscado, tipo isso, meu compromisso será sempre o mesmo. Não sou contra os brancos, sou a favor dos pretos. O preço do sucesso, sei qual que é. Aturo, puxa saco, tenho minha mulher. DMN é o que é, quem não é cabelo à voa. Se a rima tá boa, ai, compro o nosso CD. Compro o nosso CD.